Beleza, pessoal? Começando aqui mais um podcast e eu tô aqui com o André. Oi, beleza? E Fábio. Fala, galera. E por que o assunto? A ideia surgiu porque eu tava conversando com o Fábio sobre o Dexter. O Fábio tomou spoiler de Dexter, não tomou, Fábio? Tomei, na quarta temporada. Puta que merda. E a quarta temporada que eu tô agora. Eu tô revendo, na verdade. E, meu, a Pamela, eu comecei a assistir com a Pamela. Na verdade, antes de assistir com a Pamela, antes de começar a assistir mesmo, eu tava contando, eu contei tudo, tipo, o que acontece. Tudo. E aí, tipo, ela se interessou e a gente começou a assistir. Então, meu, veio que tem pessoa, tipo, ela que não liga pro spoiler. E eu percebi que eu era assim, tá ligado? Você ainda liga pra spoiler, pô? Pra caralho. Eu acho que eu nunca deixei de ligar. É, não faz sentido não ligar pra spoiler. Ah, mano, eu não sei. Vamos pensar assim. Tipo... Por que é ruim, mano? Porque estraga a experiência. O Fábio falou que, tipo, ele tomou spoiler do Sexto Sentido, não foi? Sim. Tanto é que eu nunca assisti o filme, porque não faz sentido assistir o filme como o Sexto Sentido, sabendo o que acontece. Eu tomei spoiler da Ilha do Medo. Eu não quero mais assistir Ilha do Medo. E todo mundo fala que é um puta filme. Sim, são filmes bons que a gente acaba perdendo. Mas, ó, o Ilha do Medo é um final em aberto. Você pode assistir o filme... E você, tipo, você pode tomar um spoiler do final. Sabe o meio que da origem? Assim, eu acho que não é um spoiler você tomar, porque é um final interpretativo. Pra mim é Ilha do Medo também. Agora, o Sexto Sentido, mano, eu acho que você toma. Primeiro, você vai assistir o filme inteiro com outra perspectiva totalmente diferente. Se você. O legal do Sexto Sentido é você não saber mesmo, porque você assiste uma vez e depois você revê o filme já sabendo. Mas aí você revê o filme. Falam que é legal você reassistir, mas você só quer reassistir olhando os detalhes depois que você teve a experiência que faz o filme ficar bom. É claro. O que é spoiler e o que não é spoiler? Porque olha só, eu tomei um spoiler do Fábio do filme do Coringa. Aí você pode me perguntar, mas o filme do Coringa não tem spoiler. Mas é exatamente esse o spoiler que o Fábio me deu. Eu tava conversando com ele no WhatsApp, aí ele falou que... Ele perguntou se eu já tinha tomado algum spoiler do filme do Coringa. Aí eu falei, não, ainda não, ainda tô livre. Aí ele falou, mas esse filme nem tem muito spoiler. Ah, isso não é um puta spoiler, velho. É um puta spoiler falar que não tem spoiler. Porque eu tenho certeza que não vai acontecer nenhuma reviravolta ali no meio do filme. Tanto é que quando o Coringa, ele pega a foto da mãe dele... Que na verdade ele seria filho do Batman. Do Batman não, do pai do Batman. Ele seria irmão do Batman. Eu falei, caralho. Mas depois eu falei, puta. Não é. Isso daí não é verdade. Daí provavelmente ele vai descobrir que não é verdade. Porque eu já sei que esse filme não tem nenhum spoiler. Não, mas assim. Tem o que é spoiler e tem o que é plot twist. Tem uma diferença entre os dois. Spoiler e plot twist. Eu, por exemplo, plot twist é uma virada no roteiro. Por exemplo, você descobre que o... Darth Vader é pai do Luke Skywalker. É um puta do plot twist. Mas você falar que o filme tem plot twist e você falar que o filme não tem plot twist é um spoiler. É, então, mas você falou, não tem muito... Tem spoiler. Você não disse pra ele que não tem plot twist no filme. Eu acho que tem uma diferença, assim, sutil, mas tem. Então, eu disse que o filme não tem plot twist, falando que o filme não tem spoiler. Isso foi um spoiler. Esse é o ponto. Ah, mas assim, qual que seria o spoiler do filme do Coringa? Não, o spoiler do filme do Coringa é falar assim, no meio do filme ele acha que ele é o irmão do Batman, mas na real nem é. Não, mas isso daí... um spoiler? Não, eu não acho. Eu acho que, tipo, se alguém chegar... Não, se alguém chegasse, porque assim, primeiro, é um filme de super-herói, de quadrinhos, que a gente... não existe uma origem pro filme do Coringa, não é uma origem. Então, vamos pensar o seguinte, qual que é a única coisa aqui do filme do Batman que a gente sabe? Todo mundo, toda vez que você vai assistir um filme do Batman, você já sabe o que vai acontecer. A mãe dele vai morrer. Exatamente. Os pais dele vão morrer. No filme do Coringa, a única coisa que eu esperava é que os pais do Batman morressem no final. Sim, beleza, isso daí já era esperado. Então, falar que isso acontece, isso daí talvez não seja spoiler. Não, se bem que eu também acho que é spoiler, sim, viu? Um spoiler que tem no filme do Coringa é quando ele começa a ter aquelas alucinações, que ele fica com aquela, acho que é a vizinha dele e tudo mais. É. Só que é só alucinação, tá ligado? Mas... o que eu quis dizer é que, esse filme nem tem muito spoiler, é que, tipo, eu falar isso ou não, foda-se, tá ligado? É, isso foi uma parte clube da luta do filme do Coringa, né? Que meio que explica. O pessoal ficou meio puto que explicou. Mas até. Eu não explicasse também, não sei. Porque ficou muito sem sentido, tá ligado, o que tava acontecendo. Pra mim, qualquer coisa que você fala sobre o filme já é um spoiler. Se eu chegar pra você, André, por exemplo, e falar que no filme do Deadpool vai ter o Colossus, não é um spoiler? Não, porque ele aparece no trailer. Ele não aparece. Se você falasse pra mim que é bom. Mas o trailer dá muito spoiler. Eu não assisto trailer pra não pegar spoiler. É. Tipo, porque o trailer tem que chamar o público. E eles botam os spoilers pra chamar o público. Mas eu acho que confundiu o Colossus com o Juggernaut, com o Fanático. Confundi, foi mal. Ah, tá. Eu levei esse spoiler. Mas não achei, eu achei de boas. Mas eu acho que já é spoiler, tá ligado? Tipo, pra mim, qualquer coisa, é o mínimo... que esse tipo de spoiler não agrega em nada e não muda nada, tá ligado? Esse tipo não, esse tipo realmente não. Eu tomei spoiler dos Vingadores. Do Ultimato? Do Ultimato. Na fila, quando eu tava entrando na fila. Você clicou na mina do Faustão? Não, o que aconteceu? Inclusive foi uma confusão que eu presenciei. Quando eu tava entrando, tinha um pessoal já saindo da outra fila. Aí o cara gritou, o Homem de Ferro morre, que não sei o quê. Aí o cara fala, a Viúva Negra morre. Aí eram três caras, um cara tava falando, o engraçadinho lá que tá dando spoiler, e os outros dois estavam acompanhando. Teve um cara que saiu da fila e deu um empurrão nesse cara que falou. Ia começar uma briga. Acho justo. É. Eu ia ajudar na briga, só que eu estava com uma mão segurando a pipoca e outra mão segurando o refrigerante, parecendo um idiota. Eu tava assistindo. Mas resolveu já resolveu um problema do refrigerante. É um moleque escroto que estraga a experiência da galera que saiu da casa deles pra ir no cinema com uma puta expectativa, tá ligado? É. Puta, eu podia ter tacado o refrigerante. Eu podia ter tacado o refrigerante, parando pra pensar. Gonçalo, você consegue recuperar o áudio que o Alessandro tomou na cara, dando um spoiler? Então, eu acho que eu vou procurar, porque eu queria falar desse negócio aí. No dia do filme, eu já sabia que, tipo, os caras iam morrer de tentar dar spoiler desse filme, tá ligado? Então... E o Alessandro é o engraçadinho do spoiler, né? E ele passou pra mim. O Alessandro passou pra mim o mesmo videozinho que ele passou pros caras, ele passou pra mim também. O GIF, né? Que é uma mina, que a capa é uma mina do Faustão, tá ligado? Uma dançarina. E aí, tipo, você clicava e você via lá o Homem de Ferro dando o estalo do dedo e apagando tudo lá. E aí, tipo, só que eu não abri nada no WhatsApp, eu não vi nada, tipo, rede social. Eu sumi tudo, tá ligado? Pra assistir esse filme. Uhum. E meio que já sabia já que todo mundo ia voltar, porque, né, todo mundo sabe. E nesse dia, o Alessandro postou esse mesmo GIF em um grupo, tá ligado? Em um grupo de pessoal que joga com ele lá, sei lá. E, mano... Tomar no seu cu, arrombado, filho da puta. Isso é coisa de cuzão, de otário. Juro que se eu te ver, seu moleque, eu vou te dar um soco no teu saco, seu filho da puta. Enfiar o dedo no seu cu, chutar tua cara, babaca. Um cara que ele nem conhece, mano. Mas também vai botar spoiler desse num grupo que ele nem conhece todo mundo. Não tem a menor noção, né? Mas mesmo se conhecesse, tá ligado? Puta que pariu, velho. Não, mas o cara que tá... mano, agora eu vou te ser sincero. Também tem que ser inocente, ó. Eu silenciei todos os grupos. Também. Todos os grupos. De futebol, o que quer que seja, eu silenciei. Não entrei nem no Twitter e nem no Instagram, nem no Facebook, mano. Quando tava na... Quando deu uma semana antes, eu já me isolei, porque sempre os spoilers sempre seguem uma semana antes. Sabe o Vingadores Guerra Infinita, o que vem antes desse? Sim, eu achei um vídeo no YouTube, um dia antes, que eu já tinha comprado... Eu comprei com antecedência o ingresso pra assistir na estreia. Um vídeo no YouTube, um dia antes, em qualidade Full HD, os 15 primeiros minutos do filme. Alguém postou. Não foi no YouTube. Eu achei esse vídeo no Pornhub. Vou jogar aqui, velho. Mas a galera posta bastante filme nesses lugares aí. Pô, mano, foi um dia antes do filme. Aí eu falei, achei que era aquelas paródias. Eu falei, mano, vou dar risada aqui, né? Que nada. Era o filme, já começava com, tipo, com o Thor ali, igualzinho o começo do Guerra Infinita mesmo, sabe? Eu até fui impressionado. Aí eu falei, mano. É, era o filme, né? Ah, não, na hora era você foi impressionado, tipo, caramba, tá bem realista. Não, porque eu pensei que era zoeira. Eu pensei que era zoeira, não. Agora, esse spoiler que eu tomei, eu fiquei puto, mas eu. O que eu mais queria. Eu já imaginava que o Homem de Ferro ia morrer. Eu não sei. Eu já sabia também. Tipo, não sabia, mas, tipo, eu já tinha uma forte suspeita. Eu não sabia, mas na fila o Alessandro comentou alguma coisa querendo ser engraçadinho, tá ligado? Eu falei, puta, ele deve estar falando a verdade, mas, tipo, vou fingir que eu não ouvi, tá ligado? É foda também, né? Esses caras, agora eu vou até cortar um pouco, tem uns caras que não conseguem não contar spoiler, mano. Senhor, ó, vou dar os nomes aqui, hein? Senhor Caio não consegue não dar spoiler. Ou não sabe ele, também o que ele é spoiler. Ele te deu o spoiler do Ilha do Medo, não foi? Foi, não sei se foi ele. Senhor Bombeiro. Sim, o Bombeiro tava querendo falar o filme não, do filme do Era Uma Vez em Hollywood naquele dia, pro Fábio. Mano, eu falei, cara, ele vai falar. Quando ele, isso? No futebol, quando a gente tava no Mizuno. Sim. Senhor Renanzinho também adora dar spoiler. Ele já comenta do filme falando do spoiler. Tipo, assim, você assistiu aquele filme lá que o cara, na verdade, era tudo um sonho? Tipo, é esse o ponto. Deixa eu ver quem mais. Outra coisa, eu acho que nem é na maldade. É tipo, por exemplo, o Caio, ele dá um spoiler, mas ele fala, não, mas não é spoiler porque isso daí acontece no meio do filme. Mas, porra, como se uma coisa que acontecesse no meio do filme não fosse um spoiler. Ah, a Viúva Negra morre no meio do filme. No meio do filme. E é um puta spoiler, é. Eu acho que o maior spoiler é esse que o Alessandro mandou. Eu acho que esse daí, por exemplo, que como um spoiler, como todos os caras iam voltar. Era um puto spoiler. É, porque todo mundo sabia que ia voltar, tá ligado? E isso você sabe no começo do filme, tá ligado? Não, acho que não prejudica a experiência. Porque o filme se passa baseado, tipo, depois que isso acontece, tá ligado? O filme inteiro se passa depois que isso acontece, praticamente. Não, é depois que você... Mas, tipo, isso daí eu não fico puto, porque, tipo, também é uns filmes que eu não tô tão no hype pra assistir. Agora, uns filmes que eu tô no hype pra assistir e tomar spoiler, mano, aí eu fico puto mesmo, velho. A quarta temporada de Dexter. A quarta temporada... Mano, dá spoiler de série? Aí é de filha da puta, velho. Puta que pariu, mano. Uma série demora pra caralho pra assistir. Spoiler de uma série? Vai dar spoiler lá da 15ª temporada de Grey's Anatomy, tá ligado? É, mas beleza, se a série acabou mais de 10, 20 anos... Não tem essa. É spoiler ainda. Ainda é. Spoiler ainda. É spoiler. Pra mim, spoiler é spoiler. Eu tô evitando conversar... E olha que eu nem assisto mais filme faz um tempão. Eu tô evitando conversar de filme com as outras pessoas por causa de spoiler, mano. Porque pra mim, eu sou bem fresco com spoiler. E não tem essa de 10 anos atrás, 15 anos atrás, 50 anos atrás, pra mim... Qualquer coisa que comenta é spoiler, ainda tá valendo. E outra coisa, spoiler de fato real também é spoiler. Por exemplo, tá ligado aquele filme do... que saiu agora? Ford vs Ferrari? Sim. A história é o corredor da Ford que correu contra o corredor da Ferrari e a Ford querendo ser o... pegou e investiu pra caramba pra tentar ser o carro mais rápido. Aí tem a corrida final. Tipo, aquilo é histórico. Mas eu não conheço a história, tá ligado? Se você me contar... Tipo, quem ganhou essa corrida no final, pra mim é um spoiler. Não é? É histórico, mas é um spoiler. Sim, sim. Esses fatos reais, né? Porque, tipo, tô tentando lembrar aqui um spoiler que eu tomei desses de fatos reais, que o cara falou, mas isso daí aconteceu. Eu falei, mas, meu, não sei de tudo. Tá bom, mas por exemplo, o Pablo Escobar morrer na segunda temporada de Narcos, é um spoiler? Lógico que é. Você não sabe quando que ele vai morrer. Não, mas a Netflix anunciou, cara. Netflix anunciou que ele vai morrer? É. A Netflix falou, nessa série, ele vai morrer na segunda temporada. É. Vai tratar da morte do Pablo Escobar, porque o Narcos não é uma série do Pablo Escobar, tá ligado? É uma série de tráfico de drogas. Será que vai pra mim, isso não é spoiler também, pô. Como que não é? Eu acho que é spoiler você falar que ele vai morrer no final da segunda temporada. Tipo, você não sabe quando ele vai morrer. É uma série sobre ele, tá ligado? Você sabe que ele morre, mas você não sabe se vai ter 5 temporadas. E se o cara quiser mudar a história, por exemplo? Aí, não, aí tipo, que nem o Tarantino, tá ligado? Falando nisso, o Tarantino lá quis mudar a história no final do Bastardos Inglórios. Ele foi lá e quis mudar a história. Fez uma gracinha lá pra matar o Hitler, né? Uhum. Olha só, isso daí foi interessante porque eu tomei spoiler desse caso, mas eu não posso reclamar. Porque, tipo, quem me deu esse spoiler foi uma conversa que eu não deveria estar ouvindo, tá ligado? Eu tomei spoiler na classe de aula, aí tinha duas minas conversando atrás, eu fiquei só ouvindo, aí tomei spoiler de graça. Vocês assistiram Bates Motel? Não. É do Norman Bates, não é? Lá do Psicose? Sim, do Psicose. Deve ser lá na sétima temporada, não sei. Eu só tava acompanhando a Ivone nesses finais aí. Acho que foi nas últimas temporadas. Não sei nem se acabou. Não acompanha? Mas ela tava super empolgada pra ver a Rihanna aparecendo. Porque a Rihanna ia fazer a cena do chuveiro famosa do Psicose. Sabe? Uhum. E a Rihanna, quando ela gravou a cena, ela postou que ela, tipo, curtiu fazer a cena do Psicose, dela morrendo e tudo mais. E chega no dia que lançou o episódio, ela não morre, eles mudaram a cena pra fazer um fake spoiler, tá ligado? Todo mundo esperando ela morrendo, né, pra ser a cena famosa do Psicose, puta, do chuveiro, e ela não morre, eles mudaram a cena pra surpreender todo mundo. Outra coisa, vocês se importam de tomar spoiler de coisas que vocês nunca vão assistir? Não. Não, eu também acho que não. Mas tem coisa que talvez eu vou assistir, tá ligado? Sim, se bem que tem umas aí que eu falei, eu nunca vou assistir essa parada, mas depois eu acabei que assisti, tá ligado? Eu tomei vários spoilers de Grey's Anatomy, mas eu nunca vou assistir. Eu tomei... Eu garanto que eu não vou assistir também. Sabe aquele American Horror Story lá? Horror Story, é. Eu também tomei spoiler. Eu não lembro dos spoilers que eu já tomei, sabe? Eu esqueço, eu apago. Cada temporada é uma história, né? Sim, eu assisti acho que a quinta e a sexta temporada. A quinta é ridiculamente ruim. Puta, achei uma bosta. Eu tomei spoiler de Last of Us 2. Ah, não. Então, não fala. Então fica quieto. Porque eu tô fugindo dos spoilers. Mano, pior que... Isso que é uma bosta da internet, né? Sempre que eu vejo alguma coisa de Last of Us 2, eu já paro de ler. Last of Us 2. O jogo tem 30 horas de gameplay. Quando você vai jogar um jogo desse? Ah, eu jogo. Então, você joga, tá ligado? Mas, tipo, eu já imaginaria. Nunca vou jogar. Por isso que eu não liguei pro spoiler. Eu tomei. E o cara que me passou spoiler foi de sacanagem, mano. Porque eu tava assistindo Flow Podcast de uns caras lá que tinha sido processado por racismo, tá ligado? Chama Xbox Geral, os caras. E os caras amam Xbox. Então ele tem um puta de um fã-clube lá, um fandom lá, de pessoas que detestam PlayStation, tá ligado? E o jogo do momento do PlayStation era justamente Last of Us 2. Aí nos comentários, era um monte de spoiler de Last of Us 2. Tá, mas aí você... Primeiro, o Xbox Mil Grau, aquele que deu mó treta depois... Sim, que eles eram uns posts mó racistas. Esses daí. Então você já tá errado, mano. Você tá vendo um negócio... Você já tá dando um view por esses caras. Não, é do Flow, do podcast do Monark, cara. Ah, entendi. O podcast... Tá ligado o Flow Podcast? Tá ligado o Flow Podcast, né, André? Não conheço esse daí. E no caso deles, os fãs deles são tão malucos do Xbox, tá ligado? São os retardados lá do Xbox. Eles dão um jeito de te dar spoiler. Eles botam, tipo, na própria foto de perfil, spoiler do jogo, tá ligado? No nome dos caras, ele já bota spoiler. Então, mano, os caras são filha da puta ali, velho. Também olha fã-clube. Quem que fã-clube de Xbox que odeia PlayStation e odeia os jogos? É uma galera estranha. Do PlayStation, porque eles têm que gostar do Xbox. É tipo muito escrutice. O E-Nerd é o mais. Eu acho que desses caras. Ele é muito odiado por todo mundo. E aí eu entendo porque ele é odiado por todo mundo, porque é muito chato, cara. Por causa muito spoiler. É spoiler? Não. Ele não. Mano, antes do Vingadores Ultimato, cara, na época. E pior que chega essas porra, por mais que você bloqueie o canal, chega por Twitter, chega porque alguém comenta, alguém vai lá e xinga. Ele fez vídeo de tudo quanto era motivo, assim, sabe? Ah, Tony Stark. Tem dois Capitães América. Ah, e tipo, no filme tem, tá ligado? Ah, é. Veja, não sei o que, Tony Stark é não sei o quê. E aí, mano, ele vai falando, você fala, mano, se você acompanha um cara desse, você vai tomar esporte, tipo, você não precisa nem achar filme, não, mas cara. Então, ele fala todas as possibilidades do mundo, aí uma bate. É, exatamente. Ele fala tantas, mas ele fala tantas, ele fala que o Hulk volta no futuro pra não virar mais o Hulk, tipo, mano, ele fala um milhão de coisas, aí uma hora bate. André, você assistiu The Good Place? Não assisti The Good Place, mas eu tomei um spoiler dele, mas esse spoiler não me fez... Me fez ter vontade de assistir a série, pra você ter uma ideia. Foi o final da primeira temporada. É, mas você perdeu uma puta experiência. Não, mas é que, tipo, tem umas páginas na internet que parece que eles só ficam fazendo várias notícias de The Good Place, de The Office, eu recebo várias matérias também. Que aí é foda você fugir de spoiler, porque meio que você tá assistindo a série, parece que, tipo, no meu celular vem um monte de matéria falando daquela série, contando alguns casos que aconteceram na série, tá ligado? Mas o que fez o André querer assistir a série é, tipo, mano, é um bagulho muito da hora que acontece. É, que é o final da primeira temporada, mas assim, não vou comentar mais não. Mas não, é um dos casos... esses soft spoilers aqui, né? É que quando acontece uma... Tipo, quando acontece uma puta de uma virada, e você sabe que vai acontecer aquela virada, você presta atenção nas outras pessoas que estão perto de você, tá ligado? Por exemplo, você já assistiu aquele filme e você sabe ali que no Sexto Sentido... tal coisa vai acontecer. Aí, então, tipo, quando mostra aquilo, você já sabe o que aconteceu, mas você olha pra outra pessoa. Aí você vê o olho da pessoa regalando, assim, a sobrancelha levantando, assim, você fala, tá vendo? É aí, ó. É aí que eu nunca vou ter essa experiência, porque algum filho da puta me contou a porra do final. Agora, tem filme que, tipo, me contaram o final e mesmo assim eu fui assistir e mesmo assim foi uma puta de uma revelação, que é o Fight Club, que é o Clube da Luta. Mesmo eu sabendo o final, no meio do filme lá, eu falei, puta, mas eu acho que eu tô confundindo, eu acho que me deram spoiler de outro filme, eu tô errado aqui. E mesmo assim, assistindo o filme, mesmo assim, eu ainda fiquei surpreso, tá ligado? A gente comentou que eu tomei spoiler da quarta temporada de Dexter. Quando eu tava na praia, puta, faz muito tempo atrás, na casa do Caio, acho que a mulher do tio dele, algo assim, veio falar do Dexter, tipo, comentamos que eu tava assistindo Dexter e tal, e ela comentou, meu, o final da quarta temporada de Dexter é surpreendente. Eu falei, puta, não conta. Ela falou, não vou contar, mas não é o final, é o finalzinho, ela falou. Aí eu tipo, caralho. Mas mesmo assim, eu assistindo, eu fiquei surpreso pra caralho, tá ligado? Porque, tipo, eu fiquei assistindo com o que ela falou na cabeça, e quando tava acabando, eu falei, mano, ela brisou. E aí, na última cena, eu, caralho, olha isso, tá ligado? É, eu tô... A Pamela já esqueceu o que eu falei pra ela sobre o Dexter. Provavelmente, a gente tá assistindo. Mas eu contei tudo pra ela que acontece, da primeira até a última temporada. Só que a gente foi assistindo... Você contou o final do Dexter pra ela? Contei o final. Mas ela já não lembra. Você lembra, amor? Tá, mas você não lembra como... Eu te falei como? Ah, não, você já não lembra, porque eu falei certinho, então você já não lembra. Mas eu falei muito mais coisa. E ela não lembra, assim, certinho. E a gente assistindo a segunda temporada, eu já tinha falado do que o Dox morria, mas ela não lembrava. A Laguerta, eu nem lembrava, velho, que ela morria. Pois é, isso daí, a Pamela também. E ela é muito da hora, mano. A Pamela, ela não lembra disso, eu nem citei mais. Mas aí, beleza. A Pamela, assim como eu era antes, eu gostava de, tipo, mano, se uma pessoa me contar. Eu lembro que foi o Chamado. O pessoal me contou o filme inteiro do Chamado. Eu falei, mano, beleza, eu vou assistir. Acho que é filme de terror. Eu não me importo, acho que com spoiler, sabia? Eu até consigo assistir se me contarem tudo. Eu não me importo com filme de terror em geral, assim. Então, mas eu não me importo com filme de super-herói. Então, meio que, mesmo se eu tomar um spoiler de filme de super-herói, eu vou assistir também. É. Eu acho que o spoiler que você toma de um filme que você não se importa, aí talvez até te ajude a assistir o filme. Talvez. É. Ó, e talvez a série também. A série? A série é complicada. Porque... tomar um spoiler de série? Eu tomei spoiler de Lost e fui assistir a série por causa do spoiler que eu tomava. Eu não... É que na época que eu assisti Lost, era muito hype em cima do Lost. Todo mundo falava de Lost. Mas acho que não tinha muita série, né? Aí a galera falava muito de Lost. Tinha muito Lost e aquele 24 horas. Pois é, velho. É, eu já assisti toda a temporada pelo menos duas vezes. Eu gostava muito de 24 horas. E era uma época que, mano, eu trabalhava na Metodista lá, tá ligado? Eu tinha muito tempo pra ver série lá. Eu via, eu chegava lá, o cara da manhã já tinha baixado os episódios. Eu deixava, às vezes, um bilhete lá pro cara, ô, mano, se você conseguir baixar tal coisa... Eu comecei a assistir nessas daí, sabe? Os caras baixavam o filme, deixavam lá de tarde, deixavam na CPU do computador, e ia lá e assistia, tá ligado? Gustavo, você não... Você terminou Dark, Gustavo? Não, não terminei. Pode aguentar e segurar um pouco aí no Dark, porque, mano, Dark é muito confuso, muito confuso. Sim, você perdeu, você tinha que começar ali quando eu terminei, porque tava tudo fresco na minha cabeça e eu ia te refrescando. Agora, se eu for assistir, eu já vou me perder inteiro de novo. É que assim, eu posso ser sincero, o Dark é uma série que ela é tão foda que até spoiler, não sei se, tipo... Cara, eu não sei... Não, eu não sei como te dar... Eu não sei se eu te falar qualquer coisa, se te darei um spoiler ou não, sabe? Ah, deixa quieto, então. Não, eu sei. Deixa... Tipo, eu falei, vou te dar um spoiler de Dark. Eu não sei, eu não consigo te pensar uma coisa pra te falar assim. Eu consigo, André. Sei que não... Ah, eu acho que se você contar os últimos episódios de final de temporada, que é onde acontecem as coisas... Sim. É verdade. Mas aí, tá ligado? Eu não vou falar mais nada, mas... Acontece muita coisa a todo momento. Acontece muita coisa. E quando você acha que vai acabar. Quando você acha que vai acalmar. O fim é o começo, começo e o fim. Tudo acontece e aí quando você acha que vai dar uma tranquilizada que não tem como piorar, só piora, e só piora, e só piora. E acontece cada vez mais coisa e mais coisa. Como é que é? Tudo isso acontece. Esse bolo inteiro. Como que é? Eles falam em alemão? Alles zusammen, deve ser. Suzame é junto. Deve ser Alice, Suzame. Agora, que filme que você assistiria, mesmo se você tomasse spoiler, André? Deixa eu pensar um que eu acho que tomando spoiler. Os Infiltrados. Os Infiltrados? Tomei spoiler do Bombeiro. Eu tomei spoiler também. Eu não lembro de quem que eu levei spoiler, mas eu assisti mesmo tomando, porque o pessoal falou, mano, é muito foda o filme. Eu tomei o spoiler do final inteiro, sabe? Do final inteiro. Os últimos minutos eu tomei spoiler. Tomei spoiler do Bombeiro, que ele falou assim, ó. Eu falei que eu tinha esse filme, né? Que eu tinha no DVD aí. E ele falou assim, esse filme é aquele que todo mundo morre no final? Aí eu falei, porra, qual spoiler? Aí ele falou, não, tô zoando. Tipo, ele tentando se redimir. Mas não me convenceu, não. Não, quando é muito espontâneo assim, não convence. O Fábio assistiu... Acho que eu cheguei a assistir duas vezes, mas eu nunca lembro de nada dos filmes que eu assisto. Que seriado você tá assistindo agora, André? Qual seriado? Eu tô assistindo Dexter e o Brooklyn Nine-Nine. Eu terminei o The Office. E eu tô assistindo The Boys também. Se desse spoiler do The Boys, você assistiria? Cara, eu acho que eu tô muito no hype, eu ficaria muito puto. Eu assistiria, mas eu ia ficar muito puto. Eu não ia parar de assistir, mas eu ia ficar muito puto. Pra mim, qualquer filme de herói eu assistiria mesmo com spoiler. Eu acabei de assistir um filme ali com a minha mãe, o Garoto Exemplar. Ah, esse filme é foda. É difícil, esse filme, né? Esse filme com spoiler, né? Spoiler, é difícil. Você já assistiu esse filme, Gustavo? Já. Ah, já assisti. Tem filmes e filmes, né? Tem filme que o spoiler depende, tipo, o filme depende de um acontecimento. E o spoiler tá no meio do filme. Esse daí é o spoiler que tá no meio do filme. Sim, é que o filme é bem comprido, né? Ele tá meio que no meio pro final. Ah, mas se você assistiu o filme já sabe, mano, porque eu quando assisti o Garoto Exemplar, eu tava comprando a ideia da mina, velho. Eu tava comprando muito. Quando teve esse ponto de virada assim, cara, foi muito foda. Ideia da mina? A mina é uma puta psicopata, mano. Mas eu não sabia até a metade do filme. Mas não é no começo do filme que ela é uma puta psicopata? Não. Quer acusar o marido e não, foge? Não, você só descobre que ela é... Sim, ela vai fazendo as coisas pra acusar, né, mas... Mas você só descobre no meio do filme. Depois piora, né? É que eu assisti agora, eu peguei no meio do filme, né, que eu já tinha assistido antes. Mas da partida que eu peguei, ela já tava se mostrando já. Esse filme aí é da hora e depende da virada. Tem filme de terror, Fábio, falando nisso, que depende da virada que acontece no meio do filme também. E eu assisti um vídeo desses dias do Quadro em Branco. O Quadro em Branco, ele tem até um vídeo falando de spoiler. Ele fala que nada é spoiler. Ele falou assim, ou tudo é spoiler, ou nada é spoiler. E ele defende que nada é spoiler. Nesse vídeo específico, ele tá falando do filme de terror, ele fala de uma coisa absurda que acontece no meio do filme, tá ligado? Tipo assim, o personagem principal morre. Ele fala assim, mas eu não considero isso um spoiler porque acontece bem no meio do filme. Peraí, como assim, tá ligado? É lógico que é um spoiler? Mas pra ele não era, entendeu? Eu acho que, tipo, dá pra dar uma desconsiderada com o bombeiro, com essas coisas assim, que ele acaba dando spoiler, porque eles não sabem o que, que é spoiler, ou o que, que afeta você, tá ligado? Porque o que afeta você não vai afetar ele, às vezes. Sim, e é difícil você ter que explicar pra pessoa que ela fala pra você que, ah, esse filme tem um final surpreendente, que isso é spoiler, tá ligado? Aí você fala, porra, você acabou de me dar um spoiler, mas a pessoa não entende que ela deu um spoiler. Falou, meu, só falei que o final é impressionante, que você vai ficar surpreso, tá ligado? Tipo, eu tô começando a assistir filme sem ler sinopse, sem ver nada, tá ligado? Eu assisti um filme esses dias, chama The Circle, tá ligado? O Círculo. Esse filme aí, ele é um filme que eu não gostaria se eu tivesse tomado qualquer spoiler. Se eu tivesse tomado qualquer spoiler que seja, eu não gostaria desse filme. Que é pra você assistir sem saber nada, sem saber se o filme é bom, se o filme é ruim. E eu tô começando a assistir um filme assim, tá ligado? Parasita é um filme desse estilo que você tá falando, Gustavo. E aquele filme A Ilha, não? A Vila? A Vila. Puta, eu tomei spoiler desse filme e nunca quis assistir. Eu nunca assisti esse filme também E no próprio trailer, né, falava, eles pediam pra não dar spoiler. Pediam, ele falava, não dê detalhes do que acontece nesse filme. Essa regra não deve ser descumprida. Um negócio assim, tá ligado? Isso é um spoiler ou não é? Difícil, né? Você tomou spoiler do final ou você tomou spoiler do que cada pessoa representa, não sei o quê? Já tomei spoiler de tudo quanto você consegue imaginar desse filme aí. Do final, do que cada um representa, de cenas... É, foi até o bizarro, o dono de um estúdio que eu tocava aqui em cima, ele fazia filosofia, tá ligado? E ele viajou nesse filme, ele falou que o filme é muito foda, e aí começou a dar detalhes, linkando a livros do... uns livros do Freud, falar das passagens do filme e tudo mais, contou tudo em detalhes. Esse cara aí, o diretor desse filme, da Vila, é o mesmo diretor do Sexto Sentido, do filme Sinais, de vários filmes. É o Shyamalan. E sempre, por exemplo, ele é complicado, porque os filmes dele já tem essa premissa que vai ter um final de reviravolta, tá ligado? Então é complicado assistir os filmes dele, porque meio que você já sabe que vai ter um final de reviravolta. Vocês assistiram Glass? Esse filme aí, eu tomei spoiler, André. Porque sabe Glass? Qual foi o spoiler que eu tomei no Fragmentado. Eu tomei spoiler no Fragmentado, que acho que foi você que me deu, talvez. Foi você? O quê? Que o filme do Fragmentado tá no mesmo universo do Corpo Fechado? Não, porque eu assisti o Corpo Fechado primeiro. Não, mas você assistiu com nós aqui o Fragmentado. Sim, mas é porque eu já tinha assistido o Corpo Fechado. Não, mas você já tinha assistido Fragmentado quando você assistiu com nós aqui. Não, não tinha. A primeira vez que eu assisti foi aí na sua casa. Que eu até reclamei qualidade. Que eu reclamei da qualidade. Olha só o spoiler que eu tomei do Fragmentado. O spoiler é bem simples. Fragmentado tá no mesmo universo do Corpo Fechado. Mas isso é bom ou ruim? Porque você meio que já sabe que é um super-homem, tem um super-poder. Não, não, não. O tipo, é porque a virada, o plot twist aí, no final, é que na última cena, do último minuto do filme, aparece o Bruce Willis lendo no jornal, assim, tá ligado? Aí você ia falar, caralho, é o mesmo universo do Corpo Fechado, caralho, tá ligado? Mas essa sensação é uma outra que eu não tive. E o Fábio também não, porque assistiu Fragmentado antes de assistir o Corpo Fechado. Mas, ô, Gustavo, eu lembro que você me falou uma vez... E quando você assistiu, sabendo disso, você achou que o final do filme do Corpo Fechado... Você foi assistir o Corpo Fechado depois, você assistiu o primeiro Fragmentado, depois você assistiu o Corpo Fechado. Não, você não, achou... não, eu tinha assistido o Corpo Fechado muito tempo atrás. Mas você achou, você tinha me dito que a cena de luta no final do Corpo Fechado... É, que a cena de luta no final do filme do Corpo Fechado era ele com a besta. Eu tava achando que podia ter sido. Porque o pessoal falou que é no mesmo universo. Aí eu falei, tá. Então aquele cara que sequestrou as menininhas, né, no filme, o Corpo Fechado, é justamente o cara do Fragmentado. Porque de algum jeito ali vai juntar, né? Vai juntar os dois universos. Só que não acontecia. Tipo, não aconteceu até o final do filme, tá ligado? Que outro filme agora? Ó, a gente tava falando do Parasita. O Parasita é um filme que não dá pra você falar nada sobre ele. Nada. Você assistiu, Fábio? Não, não assisti. É, ele é complicado. Ele é muito complicado falar qualquer coisinha. Qualquer coisinha dele é spoiler. Ele é o filme mais... E assim, é um filme que vale muito a pena assistir. Não tem como você comentar nada do Parasita. Que qualquer coisa que você comente é spoiler. Mas é um filme excelente, assim, sabe? Mano, é algo muito foda. Tem outro filme que é assim, que tipo, não tem como comentar nada dele? Tem alguns, né? Mas eu não tô lembrado de alguns deles. Eu acho que o Mãe é meio assim, só que você tem que assistir a primeira vez. É, o Mãe é complicado. O Fábio deu spoiler de Mãe. E aí? Mas, puta, o que tem Mãe? Que spoiler você levou de Mãe? Não, o Fábio deu spoiler de Mãe. Ele deu pros caras que tava assistindo com a gente. Mas os caras pediram, os caras só xingavam o filme. É, eu tava junto, foi na casa do Renan, não foi? Foi. Você tava junto? Mas eu dei spoiler, eu tava assistindo junto com os caras. Tá, foi eu. Percebeu o que aconteceu, mas você foi lá e falou, os caras não estavam percebendo. Mas os caras não estavam percebendo porque eles estavam cagando pro filme e olhando pro chão, só se for. Mas não, ó, é, caralho. Não é? É difícil. No momento que você percebe, tipo, fica muito claro e fica meio óbvio. Mas quando você não tá percebendo, não tá nada claro. Não tá nada claro. Então, é que o filme inteiro, desde o começo, vai te mostrando. E você não vai vendo. Mas chega uma hora que os caras jogam na tua cara. Sai o bebê, que sai todo mundo adorando, pelo amor de Deus, aquilo lá. É, o bebê chega foi... Os três aconteceu aquilo e os caras falando, mas esse filme não faz sentido nenhum, não tem nada com nada. Se você não fala, os caras não calam a boca, não adianta. Eles iam ficar assim até o final. Eles começaram assistindo o filme já com a intenção de não gostar, tá ligado? Não, é porque não faz mesmo sentido, mas quando você percebe, você já saca, tá ligado? No caso, por exemplo, dos Reis Magos. Ali tava mais claro do que tudo na vida, cara. Tá ligado? Eles começam todo mundo a se matar, né? Puta, é muito óbvio. É meio óbvio mesmo, mas tipo, se você não percebe, e depois que você assiste pela segunda vez, é mais interessante ainda. Sim. Eu não lembro do André. Eu lembro, porque o André falou uma coisa que eu não tinha percebido, né? Que a mulher é a mãe natureza. Eu já tava levando ela, acho que mais pro universo em geral. Da mãe universo? Não. É tipo o mundo, tá ligado? O planeta. Esse é outro filme que o bizarro, o cara lá do estúdio, assistiu no cinema, que saiu falando que é muito foda vendo todo mundo em volta achar ruim, tá ligado? A vila falou que foi o mesmo esquema. Cara, falando no Javier Bardem, eu tomei spoiler de Onde os Fracos Não Têm Vez. Sim. Nossa, mas é difícil tomar spoilers aí, eu nem sei onde tem spoiler aí. Eu tomei spoiler que... Todo mundo já assistiu? Já, mas fica em aberto, é a mesma coisa do que a gente já falou. Não, mas eu tomei spoiler que o Josh Brolin lá, que é o caipirão lá, morre. E quando que ele morre? Que ele morre no hotel. Esse é o cara que mata todo mundo com o gás... Não. Esse daí é o Javier Bardem. O Josh Brolin é o cara que faz o Thanos lá, o cara que faz o caipira que acha mala com dinheiro. Mas esse filme é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que, tipo, esse daí você tomou um spoiler daí, mas daí não estraga o filme, porque é um spoiler tão pequeno, tipo, de um milhão de coisas que acontecem juntos. E nesse final fica em aberto de quem ficou com o dinheiro, não fica? Não, o dinheiro, quem ficou com o dinheiro foram os mexicanos que mataram o Josh Brolin. Isso é claro. Não, eu acho que é em aberto, pô. Não, o que acontece? Eu assisti depois o filme de novo. Porque eu tinha tomado spoiler, mas eu falei, vou assistir o filme. Achei o filme da primeira vez, não entendi nada. Mas eu fiquei, mano, boiei. Falei, cara, o que aconteceu aqui? O cara morreu do nada, sabe? Tipo, eu não tinha entendido. O que acontece? A sogra dele tinha falado pra um cara lá, pra um mexicano que ajudava ele a carregar as malas. Ah, pra onde vocês estão indo? Aí a sogra dele fala tudo, falando tipo, tudo. Aí os mexicanos estavam seguindo ele, tanto que eu não tinha percebido que os mexicanos estavam seguindo ele. Não tem uma cena que eles estão no motel lá? Ele tá no motel, que ele guarda a mala. Vocês, mano, tem que lembrar bem um filme pra lembrar dessa cena. No hotelzinho de canto de estrada. Aí o Javier Bardem vai lá e mata dois mexicanos. Eu não tinha entendido por que ele tinha matado aqueles mexicanos no quarto do cara. Mas é que os mexicanos estavam seguindo ele. Tinha um rastreador na malinha. Aí o Javier Bardem tinha esse rastreador e os mexicanos também. Ah, caralho, hein, mano, puta. E aí os mexicanos foram lá e mataram ele e pegaram o dinheiro todo. Caralho, mano, puta doideira. É, só que pra mim isso daí melhorou o filme. Eu tenho assistido de novo e falei, mano, que filme foda. Só voltando, a Jennifer Lawrence, ela tomou ela ganhou o prêmio de pior atriz pelo filme Mãe. Cara, não dá pra entender que ela foi bem. Então, não dá pra entender nada, cara. Quando essa framboesa de ouro... os caras não querem gostar do filme, eles não gostam, né? Sei lá, uma coisa é o Adam Sandler, que não quer... Mano, você percebe, o cara não quer atuar, né? É, então, ele é tipo um jogador de futebol, sabe? Aquele jogador que não quer jogar. Você sabe que não quer fazer nada. É. O Thiago Neves. Eu ia falar o Cueva, mas o Thiago Neves é bom também. Como que alguém assiste ainda um filme do Adam Sandler, cara? Muito ruim. Como que alguém assiste uma série com ele, velho? De besterol. Tem série? Não tem uma série com ele? Não, acho que série não, cara. Eu acho tem, só filme. Cara, tem. Uma série do Adam Sandler? Puta, mas aí o cara tá se esforçando muito, cara. Mano, série de besterol. Quem é que assiste uma série de besterol? O Brooklyn Nine-Nine é meio besterol, gente. Vocês assistem? Não. É, mas não é tanto, né? Vocês já ouviram o Nerdcast do The Office? Não. Porque, porque ia contar spoiler do The Office, então eu não assisti. Ah, vocês não terminaram de assistir? O The Office? Não, eu parei, eu terminei, quando... mas eu não assisti o podcast mesmo. Não ouvi o podcast. Parei quando o cara saiu lá, o... Michael Scott. Quando ele saiu, eu falei Michael Kyle. Sempre falou Michael Kyle. É Michael Scott. Então, eu ia falar assim, ó... O que viesse depois do Michael Scott, eu não ia nem considerar spoiler. Porque eu tava falando com o Fábio, mano, depois que ele saiu... Na oitava temporada ainda dá pra assistir. A oitava temporada dá pra dar umas boas risadas. Na nona, cara, a nona você vai só o final, mas assim, os últimos 5 episódios são engraçados, porque tem uma barriga ali, essa nona. Mano, tem 27 episódios a temporada, a nona temporada, 27, cara. Não tem como, mano, é muito episódio, tem uma barriga enorme, você pode tirar metade ali. E, tipo, eles acabam praticamente com o Jim, assim, sabe? Eu tava detestando. Jim? É, porque o Jim é o melhor personagem. Aí eles estavam, tipo, deixando ele muito... Não escroto, mas sei lá. Cara, sabe? O Jim é o melhor personagem do The Office? Nossa, mas nunca. Não, depois que o Michael sai, entendeu? Ah, tá. Porra, mas eu não acho ele... Eu não acho ele tudo isso, não, de personagem. É que ele tem um personagem muito conhecido, mas eu não acho ele um bom ator, cara. Ah, assiste a um Lugar Silencioso, mano. Você vai esquecer que ele é o Jim do The Office. Assisti. E quando a menina morre no começo do filme, seria um spoiler? Não, é o começo não do... seria porque tá no trailer. Não, eu acho que o trailer não é spoiler. A menina morrendo? Tem no trailer. Eu acho que no trailer, André, tem tipo... um barulho, aí tipo, ele meio que correndo pra salvar a menina, aí a menina aí com o bichinho que faz barulho, aí apaga, tá ligado? Mas não mostra o bicho pegando ela. Mostra, eu vi no trailer, e eu falei, caralho, o bicho pegou a criança. Eu não vi o que pegou a criança, mas eu vi a criança desaparecendo. Passa no meio da floresta de um lado pro outro e leva, não é? Isso. Acho que no tem filme, no trailer, sim. No filme mostra a criatura, no trailer só mostra a criança sumindo. Esse trailer vai tomar no cu também, mano. É um puta spoiler, cara. Mas isso acontece com... Cara, com 5 minutos de filme. Então, mas cara, você tipo, pra mim morrer criança em filme é um negócio impensável, tá ligado? Sempre quando eu vejo uma criança assim no filme, fala, tá, esse aqui não vai morrer. Aqui vai matar vai matar a Estrela da Morte sozinha, mas não vai morrer. Meio que apaga a tensão dali. Aí a partir do momento que eles matam uma criança, mano, eu olho com outros olhos. Eu olho com uma cara mais, caralho, foi corajoso. Sempre que tem uma cena assim, eu acho corajoso. Eu tomei spoiler do Lugar Silencioso, inclusive. Esse é um filme que eu acho que se você... Assim, eu tomei spoiler, mas eu acho que... E tem que... a continuação, né? Vocês já assistiram? Eu não assisti. Não, eu não assisti a continuação. Nossa, já saiu a continuação? Acho que saiu, não saiu? Outro filme que eu acho que se... mesmo caso do seu sentido, que se tomar spoiler acaba com a experiência, mas acaba de você não querer ver o filme, é o Seven. Esses filmes que tem uma reviravolta final, mano, eu acho tão bom, cara. É tão bom saber a reviravolta final, mano. Os caras gostam de dar spoiler, velho. Ah, o Seven... Mano, o Seven eu acho que... É que não tem sentido. Você não consegue assistir o filme de novo. Porque toda... Sei lá, o seu sentido... Vai lá, que você fala, nossa, beleza, vou assistir já sabendo. Então você vê com aqueles olhos. O Seven não. O Seven eu até demorei pra assistir uma segunda vez. Porque eu fiquei tão impactado com o final assim, cara. Eu fiquei meio assim de assistir de novo. Eu demorei pra assistir de novo, inclusive. Ah, o Fábio, tem um aqui que a gente não comentou, que foi Beleza Americana. Olha, eu tava aqui na lista, Beleza Americana, cara. Esse daí é um que se eu tomasse spoiler, mano, ia acabar com uma puta de uma experiência gigantesca que eu tive ali. Beleza Americana é um que eu assisto até hoje e eu falo que é um puta de um filme até hoje, cara. E toda vez que eu assisto o filme, eu tenho a certeza ainda que é o melhor filme que tem, cara. Não tem como competir. Pra mim... É como se fosse assistir ele de novo. Americana. A primeira vez que eu vi Beleza Americana, eu não tava prestando atenção. Eu tava, tipo, de madrugada. Tava passando a Globo. E eu tava mexendo no MSN, conversando com alguém, sei lá. Eu lembrava o filme e o final eu lembrava uma coisa totalmente diferente. Eu tinha certeza que era um final. E aí, quando eu assisti de novo, o final era totalmente diferente do que eu tinha lembrado. Pra mim é sensacional. Aquele final daquele filme, pra mim, é o melhor final possível e imaginável pra um filme. Porque ele leva a entender tudo. Ele pega todas as situações e puxa assim e leva a entender as coisas de forma diferente que aconteceram. E no final era uma outra coisa, nada a ver. Aquele filme é um filmaço, mano. É, ele tá no Netflix, estreou esses dias. Eu vou assistir amanhã. Hoje, mais tarde. Filmão, a década de 90, aliás, o ano de 99 é o melhor ano do cinema disparado. Pode ser também, tem muito filme de 99. Agora, uma coisa do American Pie, American Beauty, que é Beleza Americana, que eu não gostei no final foi eles terem mostrado quem matou. É o que nem o Caio falou? Discordo total e completamente. O Caio porque falou. Você, isso aí o Caio falou. Mas eu discordo totalmente, porque você não suspeitaria que era o vizinho dele que matou ele. Você não suspeitaria disso. Tipo, uma das tensões que eu tenho no filme é tipo, pensar o que vai acontecer depois. Porque quando acontece tudo aquilo lá que aconteceu, no final, tudo que leva a crer que a mulher mataria o cara. Então, tipo, talvez a mulher seja culpada, ou talvez quem fosse culpado seria o drogado, que é o vizinho dele. Faz sentido também. Ele tinha uma arma, ele tava ali, a namorada dele pediu pra matar ele, mas ela não viu quem matou, né? Talvez no final até ela ache que foi ele. Então, tipo, ainda tem essa tensão pra ver o que aconteceu no final de verdade, tá ligado? Porque tem muita gente querendo matar ele, e o menos suspeito é o... É de fato. Eu queria que quem tivesse matado, sabe quem fosse? A mulher do cara que matou. Pra continuar o segredo, sabe? Sim, mas a mulher, a mulher daquele cara não tem motivo pra matar ele. Eu sei, mas ela é toda catatônica, mas esse seria um tipo um puta do negócio. Ah, ela vai lá e matou ele. Por que ela matou ele? Porque ele sabia que o marido era homossexual. Era uma coisa pra, tipo, não desestruturar a família, sabe esse negócio de. Ah, é. Eu não sei, cara, eu não sei se é um bom motivo pra matar ele, porque ela é catatônica, exatamente, ela não conseguiria fazer isso. Por fato de ela ser catatônica, ela conseguiria fazer isso. Nossa, pra mim é o contrário. E você falou de American Pie? Também tomei spoiler de American Pie. Qual American Pie? Nossa, mano. Mas aí também foda-se, né? Foda-se, Tomei do que o cara tava comendo, acho que a melancia? Acho que aí foda-se mesmo. O Caio também falou lá que o cara confundiu cola com gel lubrificante, aí colou a mão no pau. Besterol, mano, besterol, filme de comédia. Tipo que nem aquele super-herói, o filme. Não, mas ali é muito ruim, cara. Eu tô falando, tipo, As Branquelas. Que spoiler você pode dar de As Branquelas? É impossível. Não sei. Puta, não tem, tá ligado? Não tem mesmo. Possível de dar desse spoiler. É isso, né? Tem mais alguma coisa? Eu acho que é isso mesmo. Então, beleza. Fechamos por aqui. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu. Falou, pessoal. Falou.